E aí, pessoal? Estamos aqui com mais um Gaveta Tática. Esse é o nosso segundo programa. Hoje nós estamos aqui com Evilzinho. E aí, galera? I Can Frost. E aí, povo? E Flyfish. Eu. Nos reunimos hoje aqui na nossa mesa. Nossa mesa redonda. Para falarmos sobre coisas que aprendemos jogando videogame, é isso? Um nome mais específico pro tema, Fly? Não. Então é isso aí. Eu tenho um nome mais específico pro tema. É carros com lança-mísseis podem ser legais. Rock and Roll Racing? Clássico. Pegue, né? Sempre aquele carro que parece uma nave. O mais próximo de uma nave é o mais rápido. E tem que ser azul. Tanque de guerra preto, rapaz. Ah, eu nunca joguei Rock and Roll Racing. Só joguei Super Mario Kart. Use os cascos das tartarugas pra acertar os carros inimigos. Casco azul, casco azul. É, casco azul é mais recente, né? O casco vermelho também é bom. Não, pô, os cascos vermelhos fazem você cuspir fogo. Os azuis te dão asas. Não. São Red Bull. Os cascos azuis, se você tá lá atrás, ele atinge o cara que tá lá em cima. Os cascos primeiro. Azuis são daquelas tartarugas azuis, que quando o Yoshi come, ele ganha asas. Vocês estão trocando o jogo. Zé tá falando de Mario Kart, você tá falando de Mario World. Incompetente. É. Não vai chegar em consenso. Não, pô, eu sei que ela tava falando do Kart, eu tava brincando. Só de sacanagem. Sei. Sempre aparecem essas desculpas depois, né, cara? Depois que o cara faz a merda. No Mario é impressionante, né, cara? Ele come um cogumelo vermelho, aí ele cresce. Qualquer pessoa que come um cogumelo vermelho morre envenenada. Mas não, ele cresce. O lance do Mario é que ele é um grandíssimo drogado, né, cara? Que ele é tudo uma grande viagem de LSD não, dele. Aí, igual a Alice, aí, né? Ele come e fica gordo, ele não fica grande. Aí tu chega do lado, ele é do tamanho de uma fruta. Ele é do tamanho de uma chave. É impressionante. Por que Mario é um encanador, hein, cara? Eu nunca vi ele fazendo um trabalho no encanador. Ele só entra pelo cano, né? Mas... Eu também não sou encanador, não, Fly. É direto, eu tô entrando pelo cano. Ah, mas o Mario não era um encanador, ele era um drogado. Ele é um drogado que gosta de fazer um chá de cogumelo. Ele sempre imagina que tá vendo um dinossauro verde. É. E o Yoshi, ele é o quê, cara? Ele é um traidor? Tudo do Yoshi. Por que que o Yoshi é um traidor? Só porque ele nunca pode entrar nos castelos? Não, não é nem por isso, não. É porque o inimigo é um dinossauro, né? É um dinossauro. Então, o Yoshi também é, pô. Acho que ele não entra de vergonha, mas né? Mas o Yoshi é um dinossauro que acabou de nascer, ele acabou de sair do ovo. Então o Mario, além de tudo, é um corruptor de menores. Exatamente. Aí tem aquela outra máxima lá, que não importa qual o tamanho, mesmo que as chaves sejam do tamanho de você, você acha um lugar pra guardá-las. Não, isso é a lei universal de todo mundo do videogame, né, cara? Não importa o tamanho e peso dos itens que você tá carregando. Enquanto você tiver slot, você tá lá. Tá lá. Tem uma frase lá de um vídeo de Resident Evil. Um carinha falando. Eu posso guardar uma lança-granadas nas minhas calças. Acho que nesse ponto, acho que o jogo é meio errado. Eles deviam carregar uma mochila, pelo menos. Parece que no Resident Evil 5 tá assim, né, cara? Não, mas eles pegam aquelas bolsinhas que aumentam dois slots. É uma pochete, né, cara? É uma pochete que ele acha. Uma pochete que cabe uma rock lunch. Não, o melhor de tudo, não importa o tamanho do item. Pode ser um lança-míssel ou pode ser uma chave de armário. Tem o mesmo tamanho. Não. É o mesmo espaço. Não interessa onde você esteja. Se você deixou alguma coisa na minha casa, abre no baú da sua que ele está lá. É. A gente tinha teoria, assim, dos livros de RPG que ficavam embaixo da cama do pessoal aqui da cidade. Aparece na casa dos outros, né? Pra casa de todo mundo. Só procurar embaixo, um caminho secreto entre livros. Com certeza. Pô, o nosso portal lá do Pochete é assim, né? Eu boto aqui no Pochete e aparece. Ou seja, aqueles baús de madeira do Resident Evil, na verdade, são máquinas de transformar objetos em informação. Né? Uma rede de informação, miniaturização e subatomização dos objetos. Na verdade, você não guarda o objeto, você faz um upload do objeto. Faz um upload pro baú, depois faz um download quando tira. É. Ah, mas um joguinho assim que é mais bem feitinho é o Tomb Raider. Quando ela guarda as armas, fica nela. Todas as armas. É pra compensar o fato que ela nada mais rápido que o tubarão. Nossa. Nada mais rápido que um tubarão. É mais ágil que qualquer coisa. Pode sobreviver a quilômetros de altura num mundo de cabeça e na água. E o pior água. De tudo, é mulher. O que pode? É mulher. Tu acredita nisso, cara? Os alienígenas. Sempre mate os alienígenas. É verdade. Desde Space Invaders, as pessoas querem matar os alienígenas. E se eles estiverem trazendo riqueza? Já era. Não interessa se eles estão trazendo riqueza. O desconhecido... Tem que morrer. Não, cara, se eles estão trazendo riqueza, a gente mata eles e toma riqueza. Não, mas... É o princípio básico que vem desde os... Mas pensem, né? Space Invaders. Os carinhas nem chegaram na Terra, já estão morrendo. Eu só queria falar um nome. Eles são invasores, ó. Doom! Você vai até Marte só pra matar os ET. Não tem essa de, ET, telefone, telecado, cara. Eu vou te mandar de volta pra casa. Mandar lá pro céu. É. Coitado do ET. Rapaz, vocês não entenderam. O ET, do ET, o extraterrestre, ele não passava de um agente era infiltrado, um... rapaz. Ele era um mero espião. Double Crosser. Double Crosser. Lembrei do Henrico agora. Ele estava lá para minar as nossas defesas. É, e depois ele foi e avisou o pessoal, aí teve Guerra dos Mundos. Ou você não lembra que o ET também tinha 3 dedos? Eu nunca reparei. Tinha 3 dedos. Tanto que ele não conseguia discar no telefone. Só precisa de um para discar. Ah, ele inventou isso. Ele inventou. Hoje em dia, naquela época, tinha que segurar o telefone. O telefone era daquele de rodar. Então, por isso mesmo. Tinha que segurar o telefone. É segurar o aparelho e girar. Então você precisa de 3 mãos. Não, eu consigo segurar com 4 dedos e girar com um. Você tá mancomunado. Ah, ele, agora vocês estão defendendo o ET. O ET tem que morrer. Vocês estão contra mim? Vocês são deles, cara. Uma coisa que eu observo que quase todo mundo faz quando tá jogando esse tipo de jogo que é de carrinho. Vira o controle pro lado. Virando o controle pro lado. Vira o controle pro lado. Todo mundo faz isso. Ele vira o controle pro lado achando que o carro vai junto, mas não adianta nada. Todo mundo. Um dia assim, tipo, o pessoal tá pensando. É a lei da perspectiva, né, cara? Você tá vendo o carro indo na direção errada, você vira a cabeça, vira o pescoço, vira o controle. Na esperança de fazer direito. Muda o mundo todo, menos o carro continua do lado, lá pro lado errado. Uma coisa que eu aprendi jogando Street Fighter, minha prima, é que se você está jogando com alguém que não conhece o jogo direito, no caso minha prima, né? Você pode pegar assim o Ryu que ela não liga. Agora se você pegar o Zangief, ela fica puta, porque é muito forte. Ah, pô, então vou ter que jogar com quem? Vou ter que jogar com a Kuma, com o Ryu, né? É isso. Mas a lei do videogame diz, né? Quanto maior o lutador, pior ele é. A única diferença com relação a isso é quando o cara grandão é o chefão do jogo. Não, e é foda que a gente nunca sabe jogar como o computador joga, né? Eu me lembro quando eu lutei contra o Vega pela primeira vez, contra o computador, eu apanhei até jogar o controle na TV, né? Aí eu, depois que eu liberei o personagem lá pra jogar, pronto, agora eu tô feito, né? Pô, o personagem é muito ruim, velho, eu não consigo jogar com ele. Agora o computador jogando... Não, e outro, o computador sobe na grade, eu nunca consegui fazer essa merda. Mas esse lance de quanto maior o lutador, pior ele é, o Guilty Gear é a quebra desse paradigma, né, cara? Tem lá o sujeito grandão, roupa laranja, e ele bate pra caramba. No Tekken também. Não. Nem sempre. Tem o Panda. Ele é horrível. Não o Panda. Eu falo o Panda é horrível. O True Ogre é horrível também. Muito aquele ruim. Aquele cara lá com o negócio na cabeça. Cabeça de onça. Isso, o King. Ele não é grande. Ele só é parrudo. Ele só é forte. Forte. A gente tá falando grande, tipo... Zangief, tipo Juggernaut, são grandes e horríveis. Vocês viram o Mortal Kombat, não? O Street Fighter novo? 4. É, já jogou? Não. É bom. Ah, meu filho, eu só joguei jogos do meu GameCube pra baixo. não fale tão mal assim. Tem jogos muito bons no GameCube. Fogãozinho é porreta. É, tem jogos muito bons, tipo o aquele lá. Outra coisa, né? Quando você estiver muito nervoso mirando seu rifle, acenda um cigarro, você fica mais calmo. Ah, mas isso é fato, venérico. É venérico, mas você aprendeu jogando videogames. Com certeza. Se você tem um cartão que muda de cor pela temperatura, vá pra uma sala quente, pra uma sala gelada e pra uma sala na temperatura Todas ambiente. As portas são codificadas através de cor, né, cara? Sempre tem a chave vermelha, nível azul. Número 1 geralmente é verde, aí depois amarelo nível 2. Imagina o naipe dos funcionários já desse lugar, né, cara? Deve ser tudo burro, né, pra ter que identificar pro Bom, corpo. Uma coisa que vocês que jogaram videogame sempre desconfiem daquela caixa que você vê. Se ela não estava ali ontem, tire a caixa do chão, pode ter alguém Nada embaixo. Nada nunca é por acaso, né? Se tem uma caixa, ela deve ser movida, virada ou metralhada em alguns casos. Outra coisa absurda é como comida tem potencial curativo. A comida sempre te cura ou te dá pontos extra. Sempre que você achar comida, principalmente se for um roast beef, você tá salvo. Qualquer ferimento que você tem... O roast beef é clássico, né? O galeto lá também, né? É franguinho, no Tekken tem um franguinho assado. Agora se você vê o franguinho, pô, pegue e se ele começar a piscar, corra atrás dele. Ele vai sumir. Que negócio é esse de ninjas sabem jogar golfe? Esse fato eu desconheço. É do Ninja Gaiden. Nossa. foi isso. Preciso jogar mais videogame. Pô, é da tua época, Ninja Gaiden. Da minha época, Diego. É da minha também, eu não tô falando. Ela é da época do telejogo, Diego. Caraca! Porra! Do Pong. É um pouco depois da sua época, aqui. Da época do Pong. É. Não, o Pong era legal, né, pô? Porque você... Era só um jogo, né? Aí os caras, pra variar, em vez de inventar novos jogos, eles fizeram o seguinte, eles pegaram papéis, assim, várias coisinhas, assim, que você grudava na TV, que é tipo um desenho de um campo de futebol, sabe? Aí você grudava e mudava o cenário. Depois tinha uma quadra de basquete. Era um jogo de futebol, um jogo de basquete, com as mesmas duas tabladinhas nos cantos e a bola indo, Tem umas legais sobre o International Superstar Soccer Deluxe. Eu não gosto de jogo de futebol. Gol olímpico é mais fácil do que gol de falta. Esse daí não é o mesmo do Campeonato Brasileiro? Não, mas aí já não é do Super NES, aí já é do PS. Claro que é. Tem no NES? É, do Super Nintendo. Eu só conheço do Super Nintendo. É um que quando sai, aí quando é lateral lá, o cara fala, saiu a bola. Ah, é. Qual que é? É quando começa, fala, começou. Parece um japonês falando português. Nem, né? Duvido que seja, né? Às vezes cada um chutando pra fora, o cara fala, que lindo! Era muito escroto, pô. Só que eu lembrei, esse negócio que vocês estavam falando, que o personagem sempre carrega muita coisa e nunca dá pra ver. Quando a gente joga Diablo, quando a gente mata os carinhos inimigos, sempre cai coisa pra cacete deles. Tipo, o inimigo é minúsculo e ele carrega uma claymore. É. Parece que tá uma corrente sanguínea. Quando você mata, espirra pra cima todo mundo. Não, e melhor quando você mata um enxame de insetos e sai uma full plate. Né? É. Primeiro, mesmo que o enxame de insetos tivesse capacidade de guardar uma full plate, pra que eles guardariam? Né? Porque é brilhante. Tem aqueles passarinhos também, aqueles tipo passarinho lá que sai daquele troço redondo, também cai full plate de vez em quando. Dirigir pode ser muito mais interessante caso você esteja ouvindo Highway Star, Paranoid ou Born to be Wild. Ah, com certeza. Que horror é isso. Você só tem que tomar cuidado na hora que você estiver dirigindo, ouvindo essas músicas, pra não começar a tentar mirar o carro nos outros. Jogar e atirar mísseis no carro. Tentar atirar nele. Mas a música mesmo, ela não causa esse efeito. O que causa efeito é música em MIDI, né? Que é aquela bem escotinha mesmo, né? Aquela que... Tô dizendo, cara, não sei o que eu tô fazendo aqui, acho que eu vou jogar Diablo. Vai naquele emulador lá de Super Nintendo que vou eu te passei aquela Diablo. Vez e baixa Rock'n'Roll Racing. E vai ter um pouco de cultura. Cara, eu não gosto de jogo de carrinho. Eu joguei Mario Kart. Mas, o único que eu gostei foi Mario Kart. Não é um joguinho de, eu tô dirigindo. Não, coloca minas no meio do caminho. Você atira mísseis no carro da frente. Você pilota um tanque de guerra. Você pilota um tanque de guerra no final do jogo. Todos os jogos que tem um barril, né, geralmente vermelho, ou um extintor de incêndio, é só atirar nele que ele vai explodir, né, e geralmente matar tudo que tá em volta. Ou ao menos causar um grande dano a esses. Não importa o que tenha dentro do barril, se ele é vermelho, ele explode. E não importa com que tiro você dá nele. Né? Tem jogo que até facada explode. Alguns jogos até facada explode. Se tampar uma pedra no barril vermelho, ele vai explodir. Até com chute explode. Com chute são os barris do Diablo. Qualquer barril do Diablo. Pô, no Diablo você pode ser um cara de level 99, com magias fodas, habilidades fodas, mas pra destruir um barril você tem que dar chute. Explodir. Quantos aqui já usaram o botão select pra alguma coisa? É tão útil quanto o scroll lock do teclado, diria eu. Ou quanto o insert, né? Não, o insert é bom pra programar. Não, cara, o insert é bom pra acabar com a sua vida quando você tá tentando corrigir um texto. Pra que serve o scroll lock? O scroll lock, na verdade, eu acho que eu nunca sei pra que serve. Rapaz, já me responderam pra que que ele serve, mas é uma coisa tão inútil e tão imbecil que eu simplesmente ignorei e deletei da minha mente. Cara, e The Sims? The Sims que você constrói, constrói, constrói, faz aquela p*** casa e seu sim, olha, não gosta das obras de arte que você coloca, faz xixi nas calças, o nenê chora, ele não levanta, aí o serviço social vem e leva. Poucas seu pessoas filho. Realmente adotam o filho quando eu toco o telefone. Não, mas eu não adotei. Quando eu fiz o meu, eu não adotei, eu fiz o filho. Ah, ela Diego, por favor, né? Vai, fish. É engraçado, você fala lá pra ele fazer o neném, eles ficam se beijando, aí de repente, pô, você quer ter o neném, aí plim, aparece o neném. E a cegonha, né? A cegonha. Aparece um carrinho já no meio do quarto. Já aparece no bercinho, lá no Moisés, todo bonitinho. É tão fácil assim, eu vou querer também. Aí, ó, Diego, fica de olho. Cuidado quando você responder sim, porque aí plim, vai aparecer no teu quarto. Uma menina burra veio pra... É a que pulou da fogueira? É a que pulou. Pegou fogo na minha lareira, ela pulou. Mas a lareira, ela é pra pegar fogo, né? Não, mas saiu o fogo da lareira, pegou no carpete, aí começou a pegar fogo na casa. Ela pulou no fogo. Eu lembro de matar meus vizinhos. Convidava eles pra dentro de casa. Aí você tira as portas, né? Ele não consegue sair. Eu me tirava de lá... Trancava, tirava as portas e as janelas, aí eu deixava ele até morrer. Eles deviam lançar o pacote The Sims Serial Killer, né, cara? Não tem, né? E tem aquele monte de pacote, não tem isso. Quando você mata, às vezes aparece um policial perguntando se você viu o seu vizinho. Nunca me pegaram. Nunca me pegaram também. Não sei se todo mundo fazia isso, né? Mas geralmente eu me fazia, aí eu conhecia o pessoal da vizinhança e eu terminava com a mulher da família Caixão. Eu lembro de um que tinha pro Atari, X-Men, mas não era mutante não, era um homenzinho lá que tinha que correr atrás das mulherzinhas no shopping lá. Aí tava com um casaquinho, aí quando você aparecia ele abriu o casaco e ele tava pelado. Que coisa horrível. Aí depois teve o Leisure Suit Larry lá, que é o clássico dos clássicos. Ah, isso eu sei qual é. Leisure Suit Larry é um dos jogos mais politicamente incorretos que existe. É um clipe na balada, viu? É, que ele tem que ficar usando o spray e tem que ficar chavecando as pessoas da balada. Geralmente as mulheres. Prestem bem atenção no geralmente, né? Sempre tem opção. Não, porque às vezes ele precisa pra seguir na história. Sei. Ah, tem... Jogos de computador antigo, tem o Alone in the Dark, te ensinou a não andar sozinho no escuro. Pitfall, nunca caia no buraco. Tá pelando já, né? Top Gear, né? A engrenagem é sempre a top. Enduro, a corrida nunca acaba. Alguém pensou depravações agora que eu falei enduro. Aí o Flash já pensou, por que não no mole? Aqui, vamos finalizar esse troço, pelo amor de Deus, antes que ele continue. Vocês pararam de gravar já? Eu tô gravando outro, né? Porra. É, quantas pessoas não fazem uma cagada durante a gravação, hein? É que eu fui botar aqui a perna em cima da mesa e bater no S. Caraca. Realmente, eu tava achando estranho, tô com essa perna aí em cima. O cara pensa que tá fazendo yoga, né? Eu vou ter que falar de Harvest Moon. Harvest Moon é um clássico do PlayStation, principalmente o Back to Nature lá. O carinha supia de uma forma, vem um cachorro. Ele assopia da mesma forma e vem só um cavalo. Assopia? Assopia? É, assovia. No máximo, assobiar. Tanto faz. Esse menino inventa pelo menos uma palavra nova a cada edição. Não, mas tanto faz mesmo. Tá no dicionário. Só em Santos já faz. Eu nunca vi assopia. Peraí, deixa eu abrir meu laptop aqui. Eu vou abrir no Google e vou procurar pra vocês. Segundo o tio Aurélio, não tem não, viu? Essa palavra não é que assovia e assofia. É, assovia ou assobia. Não assofia nem assofia. Assofia. É, quando eu falei assopiar? Falou não, tá bom, meu filho. Falou não. Não, eu falei assobiar. Falou duas vezes ainda. Nós vamos mostrar a edição. Biar. Não adianta. A edição nunca mente, rapaz. A edição nunca mente. O carinha assopia de uma forma, ele assopia da mesma forma. Falei? Toma aí. Não, ele tem um arquivo de risadas, ele tem a minha risada no arquivo. Com certeza ele vai botar nessa. Mas é a sua risada real ou é a risada real? Amigo, eu tenho existe? Até o arquivo da gralha, cara. Não vou ter risada. Pare de falar The Sims, velho. Estamos falando em The Sims. Nossa, cara. o Papaléguas, né? O cara quando foi gravar fez bi. Aí todo mundo fala, não, não é bibi? Não, ele fez uma só e depois eles reproduziram no loop. Essa foi muito... Não foi tão boa assim, né? Acabou o horário de verão. Não, ainda falta 10 minutos pra mim. Não, já acabou. É que seu computador voltou sozinho. Já é uma hora? Já era pra ser uma hora? Já era pra ser 10 pra 1. Ah, entendi. Voltou sozinho. Meu computador tá 10 pra meia-noite. Todo mundo aqui olhando pros seus notebooks e todo voltou ao mesmo tempo. Meu computador voltou 2 horas, então. Por quê? Ainda são 10 horas aí? Tá 10 pra meia-noite, não era pra ser 10 pra 1. É porque era pra ser 10 pra 1. Só que como voltou uma hora no horário de verão... Vocês viajam no tempo, deixa a gente confuso. Viagem no tempo é fogo. Finalizando o nosso Gava Estática, né? A gente só vai dar mais alguns recadinhos. Sim, eu tô aqui com a Vivi, ou pelo menos um zumbi da Vivi. É carcaça. Voltou da Night agora há pouco, né? Só pra dar alguns recados aqui, notamos que vocês não gostaram... A quarta-feira passada, que não teve Gava Estática, a gente notou que teve um pouco menos de acesso, né? Então, pensando em vocês, vamos colocar uma atração nova próxima quarta. Fiquem ligados aí, que é uma coisa bem legal. É. Outra coisa, algumas pessoas andaram perguntando como é que colocava, na hora de comentar lá nas postagens, como é que colocava as imagens, né, pra quando você comentar lá, aparecer seu nome bonitinho e aparecer a fotinha lá do lado, né? Então, isso daqui na verdade não tem nada a ver com WordPress ou coisa desse tipo. Você pode ir lá no Gravatar, que é um site que... Ele disponibiliza essa opção aí pra você colocar. Você simplesmente é coisa bem ridícula. Não precisa ter muito cadastro, essas coisas não, né? Pergunta. Diga. Mas no Gravatar, dá pra você hospedar a sua própria foto? Dá sim. Você pode botar foto ou um avatarzinho lá, qualquer genérico. Inclusive, você pode botar várias fotos. Você escolhe na hora qual é que você quer usar no momento, sabe? Aí é coisa básica, simplesmente, a partir do momento que você coloca lá seu e-mail, por exemplo, fulano@cicrano, você coloca lá, seu e-mail é esse, você coloca lá no comentário, ele já vai reconhecer que você está cadastrado num Gravatar, aquele e-mail, e automaticamente na sua postagem já vai estar a foto, é coisa básica. Se até a Manu, que é uma matuta da pega, conseguiu fazer lá... Coitada da menina, não fale assim dela, ela gostou da minha análise, de eu estar na casa... Gostou da minha coluna, não faz isso. É, assim. Né? Por isso, né? Então, outra coisa, a gente tá com uns colaboradores novos aí, né? Além do Fábio, conseguindo mais alguns. Primeiro aí, como vocês já viram, esse sábado foi postado uma análise do Igor, né? Que é o nosso pior visitante, aquele que só faz comentários fora de hora. É. E é meu irmão também, a propósito. De fato, é meu cunhado. Chicotável. Além do Igor, também já tivemos ontem uma postagem do Goldfield. Uma postagem não, na verdade, uma parte de uma fic do Goldfield. E, além de um grande escritor, também é amigo nosso aí de... De longa data. Longa data. Eu garanto... Bom, não sei, né? Eu, pelo menos, gosto muito do trabalho dele. Não sei se todo mundo vai gostar. Não, é que é o seguinte... Foi outra coisa que a gente notou, além da queda de visitas do dia que não teve Gava Estática, a gente notou também uma coisa. O Aiken, ele tá colocando lá na coluna dele, na coluna não, a seção dele lá, né, do História de uma Gaveta, ele tava colocando um conto do chamado Cthulhu. A intenção da seção era ele colocar uma parte do conto a cada semana. A gente recebeu aqui um feedback das pessoas e teve gente que não gostou do conto. Coitado do Cthulhu. Aí fica complicado, né? Coitado. Uma pessoa que não gosta do conto, ou melhor, uma pessoa que não gosta do gênero do conto, ele vai ter que esperar aquele conto acabar para poder acompanhar outro, né? Aí o que é que a gente pensou em fazer agora? Sempre vai colocar no mínimo dois, pode ser dois ou mais, né? Partes de histórias diferentes, e de preferência gêneros diferentes, que assim a gente vai tentar pegar assim, o maior número de pessoas a cada semana, né? Só pra finalizar, nosso grande amigo também, o Lucas Izumi, que é o Randomman, que não só ele, o blog Lag Mental também, né? Mas o Randomman, ele linkou a gente no site dele, Naruto Arena, ele linkou e colocou lá um botãozinho da gente, sabe? Que é tipo um mini banner. É, um mini banner. Acho que não sei se é o nome daquilo. Acho que vai colocar aqui na postagem e também lá na página da equipe, esse bannerzinho pra quem quiser também divulgar, né? Alguma coisa assim, quer colocar. Se você tem um blog e tudo. Ah, achei legal o gaveteiro, quero divulgar. jogar, eu quero colocar aqui com o parceiro. A gente vai deixar lá pra quem quiser, vai estar o endereço lá da imagem, tudo. Coloca lá, linka a gente. E seja feliz. Agora, não espere que a gente vai linkar de volta, né? Que, pô, não quer dizer que só porque você... Tem que ser uma coisa feita com altruísmo, gente. Tem que ser de coração. É, quem quiser fazer, a gente agradece. Só não vá esperando fazer que a gente vai colocar o seu blog também. Podemos até colocar, mas não garantimos. Tô com sono, desgraça. Então, eu acho que é isso, né, Vivi? Você quer dar mais algum recado aí? Eu quero, gente. Quer dar uma bocejada? Tô cansada pra caramba. Viagens no tempo são muito complicadas, né? Você vê que agora há pouco a gente tava na hora de verão. Agora já a gente tá em 2012, no meio do holocausto a gente tá aqui, né? No meio do caos. É, já estamos ali, né? Na beira do precipício. Nós estamos ali na boca do inferno já. É isso aí, pessoal. Valeu a todos aí que andam baixando Gavistática, que andam divulgando. Ah, outra coisa, cara, que a gente ia esquecendo. O nosso amigo que não é amigo de ninguém. Pois é, cara. É o seguinte, outra coisa que eu acho que era o ponto máximo dos recados a gente ia esquecendo de dar. A gente tem aqui uma versão patenteada do cérebro do professor Xavier. E a gente consegue localizar umas coisas estranhas aí ao redor do mundo, né? E a gente descobriu que tem um cara, vou até falar aqui, o nome dele no Orkut está como Léo, né? Porque esse cara, que é uma pessoa que ninguém conhece, não faz parte do nosso ciclo de amizades nem nada. E esse cara tava divulgando no Orkut, em uma comunidade que também ninguém participa. Até uma comunidade de outro podcast aí, né? A gente ficou muito feliz, o Léo. Valeu aí mesmo. Pode continuar divulgando. Valeu a intenção, Léo. Tudo bem que, pô, não foi uma boa ideia divulgar o Gavistática numa comunidade de outro podcast, né? Não durou muito tempo. Eu quando falei, olha só que legal, quando eu mostrei o tópico, já tinha sumido. Alguém apagou. É, mas valeu a intenção. Mas é, então, pô, siga o exemplo do Léo, né, pô? Se você gostou do Gavistática, vá agora mesmo fazer um flúrio em outra comunidade. Aproveite o momento, se puder, dê um screenshot, mande pra gente, porque a gente ficamos felizes de ver. É. Continue escutando o Gavistática, né? Baixando nossos programas e também visitando o blog. E aguardem próxima semana, na próxima quarta não tem Gavistática, mas vai ter uma atração aí especial. E fiquem ligados. Muito obrigado a todos. Tchau. Abraço.